250, autorizado a linha, manter cabeceira no zero. Bruno, no menos, solo 03, livre direita, solo 21, destino 1. 21. Cinco, dois, cinco, oito, autorizado de decolagem da 10, vento 130 graus, 109. Algo no 754, ali, mantém capçada no zero. Ali, mantém no zero. Vou 1754. Vindo de Natal e posteriormente será autorizado para o grupo 3216. Ainda mantendo a prova. Positivo, muito obrigado, mantendo a prova 3216. Índia Mike Alfa, autorizado ingresso no 7, repórter alinhado e pronto, cabeceira no 7. Tipo 5258, decoda 05, controle 120, destino 8. 208, 5258. Índia November Mike, prossiga. Liberal, autorizado táxi, reporte, ponto de espera para lá. Afirmativo, Índia November Mike. Plano 3216, passar 160, está autorizado a Bucu. 160 a Bucu, muito obrigado. Controle tempo 5258, decolado, curva direita da Euler da Pitch. Tempo 5258 é o controle, contato radar. Autoriza da Euler presente, 5258, condições visuais. Livre. Obrigado, 5258, na pro. Bruno 754, autorizado decolagem pistão no zero, vento 140 graus, 109. Obrigado, decolagem pistão 10 para o voo 1974. Para 5 ali, mantém cabeceira no zero. Gente, ali mantém não no zero, tá 3805. Boa tarde. Um abraço. Primeiro Mike, mantenha a posição. Primeiro Mike, autorizado decolagem pistão Índia November, Índia Mike Alpha, autorizado decolagem pistão no 7, vento no 40 graus, 089. confirmar o controle, voo 1754. 1754, decolado 08, controle 20, decimal 8. 208, voo 1754. Controle, voo 1754, decolou na sua escuta, Pucas e Patos. Voo 754, este é o controle Salvador, contato radar. Gente, 1754. Passaria do 5447, chame Recife, 1260. Salvador, é do 5857, boa tarde, informação, câmbio. Web 857, Salvador, boa tarde. Ajuste 10, 197, desça para 8000, ponto, chegada ponto e pista 10. Tá? 8000, a ponto da 10, Web 857. Localizador 6320. 320 em aproximação, reduza, cheque o trem, chame a torre, 11895. 18900, obrigado, irmão, até a próxima. Até, 35447, controle. Escuta, prossiga, 547. 320, na escuta, torre. Zero, ativo. Continua a aproximação, a Airbus Atam vai iniciar a decolagem em mais 30 segundos, agora a liberação do cinzel. Ok, aguardando, 6320. Mike Alpha, chama o controle agora em 120, decimal 8, boa viagem. 208, controle Mike Alpha. TAM 3805, 140 graus, 10 nós, decolagem autorizada. Iniciando na 10, o TAM 3805. Controle Salvador, Papatango Índia Mike Alpha. Papatango Índia Mike Alpha, controle Salvador. Mike Alpha decolado na saída bomba atualmente. Ciente, cumpra a saída bomba, está em contato, radar. Para 4000 com 2017, na 315 em voo direto, e eu preciso do seu estimado para pouso. 0, Xané, 6320. Xan 3805, decolado 11, controle 20, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. Eu não entendi. TRP 5258, chame Recife, 1251. 251, 5258, boa. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3805, decola na sua escuta. TAM 3805, este é o controle, Salvador, está em contato, radar. Sim, 3805. Web 857, desça para 5000. 5000, 857. Bravo, bravo, Tango, livra a zona de controle, frequência livre. Frequência livre, chega até... Mais próximo, Aracaju 1203. O senhor está livrando a área de responsabilidade desse controle, pois está abaixo do limite vertical da área terminal e 20 milhas. Campo. Controle Aracaju, Aracaju 203, controle para a patrulha. Até. Controle TAM 3805, autorizaria da Elda presente? Positivo, livre. Obrigado. India Mike Alpha, suba sem restrições para o nível de cruzeiro 080. 0914, anotei. P26, senhor, identificação, BOF, chegada BOF, pista 10.017. Identificou, solicita quando possível ao piloto, né? Anotei a sua solicitação, capitão. Grato. TRIP-626, contato estabelecido, a 64 milhas do Nordeste de Salvador, voando BOF. BOF, vai daqui. Voo 1754, chame Recife, 12685. 1285, 1754. São 3193, livre de decolagem, pista 10, vento 130 graus, 089. Livre de decolagem, 3193. November Mike, decolado 114, controle 120, vento 98. 1208, tenha uma boa tarde, cara. Prossiga. Decolou 97-5530 na sua escuta. Cientina November Mike, prossiga, visual a 1000 pés e na escuta, cara. Positivo, quando possível, atenção. O Novamba, Índio Novamba Mike, qual a pro ideal para Guanambi? 275. Ah, ok, 275. Vou manter por enquanto 1000 pés no litoral. Positivo. Eu preciso também do seu estimado para pouso lá em Guanambi, viu? Positivo no 935. 1935, anotei. 0,8. Passa o controle de 0,8, uma boa tarde. Reautorizado 2000, direto Duna, cara. 2000, direto Duna agora, Sandro. Controle, uma boa tarde, 3193. 3193, este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato, radar. Muito obrigado, senhor. Seria possível dar ou Leda? Sempre é possível, capitão. Estou autorizado. Qual delas, senhor? Para mim é Leda melhor. Vamos voar Leda. Leda, muito graça, senhor. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento no 30 graus, 089. Senhora 326, autorizado a chegada a mar e desça para 2017. Senhora 6326. 3, 2, 5. Autoriza a voz direto no posição 1, 8, autorizado. Ok, graças. 1924, Alima, 6-0-0. Alima, 0-0. Nessa pro aqui pro November Mike, só um minuto aqui pra ver umas baleias aqui. Ciente. Controle, Salvador, boa tarde, está 3283 decolado. 3283 decolado, este é o controle, Salvador, está em contato, radar. Tan 3805, chame Recife 1251. 251, obrigado, boa tarde. Boa. Controle em Salvador, TAM 3283, solicita. 3283. Solicita nível final 170, hoje, por favor, TAM 3283. Submantenho 170, TAM 3283. 170, autorizado, TAM 3283. Positivo. Vamos voar direto para Aracaju, 3283. Afirmativo, está presente direto para Aracaju, TAM 3283. Muito obrigado. Web 857, está sobrevoando agora a bela Bahia de Aratu. Reduza para aproximação e cheque pré-pouso. 857, reduzindo. Mantenha em pista 0, bom, 3 mais 4. 2 área externa para 5857. Ainda não, capitão, vou manter a proa de duna. Ok. Pedro Romão Mike, suba para 85. Ok, muito obrigado, meu querido. Com 120, controle 120, decisão 8. 1208, obrigado, é boa. Salvador, boa, gol na 924. 924 é o controle, contato rodado. Ciente, 924. Web 857, agora sim. Esquerda, Simbra autorizado, cheque o trem, aguarde transferência. Estou de Simbra, aguardando a transferência Web 5857. Estou 3193, chame Recife 1251. Passa agora, Recife 1251, 3193, uma boa tarde, senhor. Boa. Web 857, chame a torre, 11895. 1095, obrigado, bom trabalho. Boa. Torre Salvador, boa tarde, Web 5857. Web 5857, boa tarde, continua a aproximação, ajuste no 0 no 7, agora não está livre. Guardado, continuado. Autorizado. Decolagem pistão no 0, vento no 20 graus, no 0 não. Decolagem confirmada. Afirmativo, o senhor vai voar nessa proa por mais 3 minutos, hora certa 1722. Iniciou a descida? Iniciando, senhor. Positivo. Em 600, você quanto espera? Você pode esperar 600. TAM 3154, transfere. Este é o controle. Direto Duna 2017, câmbio. Livre. 3164. Trip 626, Duna 2000 autorizado. Duna 2000, obrigado. TAM 3283, chame Recife, 12685. 225, TAM 3283. Confirme Recife, TAM 3283, 265. TAM 3283, chama Recife, 12685. Boa viagem. 2085. Controle Salvador, boa tarde, 1394. Boa, 1394, este é o controle, está em contato radar. 394. autorizado, Índia Nova Barmaica, porque eu tenho uma aeronave da Oceanair em descida aqui a sudoeste, ele é para passar próximo. Quiser manter ainda, mantém? Não, negativo, só pode retornar para o 275, mas qual é a sua velocidade agora? 134 nós agora. É uma boa velocidade. Oceano 6326, para sua informação, tráfego 11 horas, 12 milhas, rumo oeste, passando 3000, em voo visual subindo para 85, câmbio. Oceano 6326, controle Salvador, tá por aí? Não? Afirmativo, tá cruzando os 7000 para 2000 na prontitude. Ah, positivo. Informei um tráfego afastado agora 10 milhas. Não temos ali no ticket nem no visual, ok? Ciente. Torre 1-5490, está no ponto de espera da 90 para 1. 5490, mantém a ponto de espera. 5857, no solo 25, solo 121, decimal 1. 219, obrigado. Vai seguir a aeronave da Avianca Oceanair, que está a sudoeste. Qual a sua velocidade agora? Momento 240. Ok, reduza para 210. 210, 626. 924, chame Recife, 1-2685. 2685, na 924. Da 31154, cruza a linha do litoral com o Morro de São Paulo e Caruru à esquerda. Câmbio. Confesso, já se está. Controle 1924, retornando. Confirma a frequência, por gentileza, 2685. Afirmativo, capitão, 1-2685. Se não conseguir, a gente tem 1-2545. Câmbio. Tentar 2545, então, obrigado. Oi. 208 com o controle 600, boa. Solicitei redução para 250, ao número 3, vai seguir a TR da Trip que passa Camaçari, ao norte de Salvador. Maravilha, se quiser poder reduzir mais, 250. Não, 250 é uma boa velocidade. Eu ligo 600, 1900 na Puca Jamos e Pá. Voo no 600, este é o controle Salvador. Está em contato, radar. 600. Sino 326, ILS autorizado. 6326, direito autorizado, ILS. Índia Mike Alpha, chame Recife 1-2685, caso negativo 260. Recife 1-2685, caso negativo 1-260, boa viagem. Luciano 326, intercepto o localizador em aproximação. Vamos chegar o trem e chamar a torre, 1-1-8-95. Tire Tenente 1895-62-326, boa. Boa. O trip 626, a gente está passando agora no final da pista 17, afastado da cabeceira 7 milhas. Vamos reduzir para aproximação e cheque para pouso. Reduzindo, 5626. Gol 1394, chame Recife, frequência 1251. Recife 1251, vou ver nas partes. Minha aproximação, o Adolfo está livre. Ajuste no 0 no 7. É 3290, Decoda 2290, controle 10 Airway, TRIPS 490. Controle Salvador, boa tarde, TRIPS 490. TRIPS 5490, é o controle, está em contato, radar. Salvador, ajuste agora 1097, desça para 2000, direto do Duno para o ILS. Trip 626 está ao norte de Simbra, 3 milhas, passando 3000 para 2000, reduzindo para a velocidade de aproximação. Reduzindo para a velocidade de aproximação, já avisou com o trato da Avianca, senhor. Pode seguir como número 2? Afirmativo, está autorizado girar à esquerda, seguindo a aeronave da Avianca Oceanair, que está afastado da sua agora, 4.7 milhas em linha reta. Ciente, estamos visual com o tráfego, vamos prosseguir com o número 2, comando à esquerda para interceptar o loco, 52 milhas. Controle Aracaju, a frequência é 120.3, câmbio. Trip 626, cheque o trem, chame a torre, 11895, câmbio. Gente, 5626 baixado e travado, vai chamar a torre agora, 1895, confirma? 11895. Grato, 5626, bom trabalho. Boa, o TAN 3154 está autorizado a aproximação em ILS. Salvador, muito boa tarde, TRIP 5626, final da 10, baixado travado. TRIP 5626, boa tarde, gente, aproximação número 2 para um pouso, ajuste no 0 no 7. Estado 2017 no aguardo como número 2, 5626. Chame Recife, a frequência 12685, com 600. 685, com Recife, boa tarde, 600. Boa. Chame 6326, no solo 32, livre direito, solo 121, decimal 1. 121, decimal 1.